toda a gente aqui no ringue. Sem luvas, muitas são as minhas lutas. Skill soberbo que trago em vez de juras. Promessas cumpridas fazem brilhar o futuro. Construo pontos fortes e deito abaixo os vossos muros. Liderado com impacto e muita elegância. Confiança tida, confundida com a arrogância. Supertado, hiperativo, sou assim. Sou idol beat, cerro os olhos, estilo Jet Li. Estilo passivo, vivo, estilo Rastafari. Não quero rasca, quero jaja para curtir a party. Partilho o meu blunt enquanto aqui estiver. Música é como Marley, vai permanecer. Ei, eu vou falar soldier, dread like Rasta. T-W-E-S-M diz basta. Começar de zero, rap com inteligência. Choca de bars, bem-vindos à resistência. Vivência é muito e toda ela agradeço. Amigos vão e vêm, mas são tão poucos de interesse. Inimigos odeiam quando eu apareço. Sou como o amor da minha mãe, não tenho preço. Aqui no primeiro round, pra toda a gente que se sente underground. Aqui no ringue sem luvas, sem capricho, muitas são as minhas lutas. Aqui no primeiro round, pra toda a gente que se sente underground. Aqui no ringue sem luvas, sem capricho, muitas são as minhas lutas. Fundamental no jogo, não há jogo para mim. Música é a minha vida, a vida é mesmo assim. Mestre de cerimónias, sem feeling para brigas. Contador de histórias, chama-me de senhor cantigas, ok. Primeiro round, isto é só para aquecer. Freestyle contra o perigo, apenas por prazer. Sento um flow com uma APC, é assim que eu sou. Aqui no meu álbum, isto é o meu fabulous show. Diamante em bruto com um brilho com fusca. Produções clássicas, digam, siga a rusca. Eu levo, faço truques de magia de Bellini. No palco, show é especial como o Bellini. One man show com declarações impressionantes. Põe-me no centro das atenções. Rapidamente subirei, serei um ícone. Com um flow mais show que a rata da Paris Hilton. É o meu sonho, eu sei fazer a minha vontade. Rap com classe para qualquer raça, sexo ou idade. Esta é a minha mensagem mais soft ou obscena. Só desgir da scan, deita fora a tua rena. Aqui no primeiro round, para toda a gente que se sente underground. Aqui no ringue sem luvas, sem capricho, muitas são as minhas lutas. Aqui no primeiro round, para toda a gente que se sente underground. Aqui no ringue sem luvas, sem capricho, muitas são as minhas lutas. Aqui no primeiro round, para toda a gente que se sente underground. Aqui no ringue sem luvas, sem capricho, muitas são as minhas lutas. Aqui no primeiro round, para toda a gente que se sente underground. Aqui no ringue sem luvas, sem capricho, muitas são as minhas lutas. Turn up the sound.